Chegada Monstra, 3.000 pés, com altímetro 1019. 6507, bom dia, sua identificação, desce e mantém 4 mil pés, 10199 na altímetro, voa pelo da presente. Eu ativando pelo, desce 4 mil, 10199 na altímetro. No 607, bom dia, sua identificação, desce, mantém 050, chega na ponte, ou no 607. Mas 95 autorizado, aproximação ILS, informe estabilizado. Agora vai estabilizado, 95, ratifico que permanecem problemas na sua transmissão. Agora como recebe, gol no 995. Perfeito, alto claro. Obrigado. 1804, redução para 1709, número 2 na aproximação, Gol 1804. Reduzindo 1704, Gol 1804. Bom dia, o 1715, acione de identificação, DF-060, chegada da ponte. 060, ponte. Utilizado o Gol 997. Gol 995. Gol 995, ciente, passando duna complete final, ILS, torre 118, decimal 95, bom dia. 118, decimal 95, Gol 1995, bom dia. Gol 1804, agora para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, estabilizado LS, a resposta é estabilizada, Gol 1804. Então, 3517, décimo tem 3000. 3517, desça e mantenha 3000. 3000, pede 3517. Uno 607 e ajuste 1019, vê se mantém 4010. Uno 804, o controle efetuando algum desvio, confirme. Ok, sim. Bom dia, ABSA 6570, aciona identificação, chegada à mar e desse mantenha 5000, voa ITAP, dá presente. Ok, ITAP, para Gol 1804, passou duna, completa LS, torre 118-95, bom dia. 2-2-1-1-4, bom dia. O San 3507 pode considerar a inscrição de pelo, pode ser seguido para 3000? Positivo, e agora reautorizado até 2000, San 3517. Obrigado, senhor, até 2000 pés, sem restrições do San 3507. Até 2000. Opa, perdão, 2000 pés. 357. 07 da Gol, reautorizaria até 3000 pés, está livre da restrição de altitude em pelo. 1607. 3000 e 1607, 1607. Bom dia, 1907. 707, identifique chegada Bonf, desse mantém a nível de voo 070, ou voo 1897. Liguei 5 no 7, autorizado a aproximação ILS. Livre ULS, eu sou 35 no 7. Afirmo, chegada a Mare, sideral 9970, desse mantém a nível de voo 060, sem identificação, vigilante. LS, OTAN 3, 5 no 7. Completa a aproximação, torre 118 decimal, 95. 18,95, obrigado, senhor, tenha um bom dia. Voo 607, vê se mantenha 2000 autorizado em ALS, chão estabilizado. 2000, eu posso estabilizar com o 607. cargo 6570, redução para sequenciamento, voo pro 040, limite ao localizador, acha cargo 6570. Voo no 715, desse mantenha 3.000, redução no 70 nós, número 2 na aproximação. Ok, 3.000, para 170 nós, voo no 715. Firmo, altímetro 1.019. 19. Apsa cargo 6570, desse mantenha 4.000, altímetro 1.019, redução 1.80 nós. Voo 1897, reautorizado 050. 050, 085, bom dia, desse mantém nível de voo 070, chegada bom, que identifique, vigilância. Redação sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. O gol 1715. É presente para o limite ao localizador, gol 1715. No 5, esquerda proa 130 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda no 30, chamarei estabilizado. Tá bom, no 7, no 5. No 5, desce, mantém 2.000. 2.000, no 7, no 5. O número 607, completa LS, torre 118, decimal 95. 1895 para o gol, 607, tá, então. 70, nesta proa, reporte localizador, redução 1.80 nós. Então, até 1.80, estado ao localizador, o ar. 715, informa o tráfego 737 à sua frente. Está 5 milhas, já reduzido. Positivo, está reduzido, certo? Vai reduzir mais ainda. Para cargo 6570, interceptou o lote, desce e mantém 2.000. O gol no 897, desce e mantém 3.000 pés, altímetro 1.019. Gol 1897. 3.000 pés, 19, 1897. No 5, passando duna, informa o tráfego à frente, 5 milhas, torre 118, decimal 95. 118,95, gente, gol no 7,5. O 1897 está livre da restrição em pelo? Negativo, gol no 897 e está sob vetoração, mantenha a proa, limite ao localizador. Ok, então com restrição, no 40 até pelo e mantendo a proa, limite ao localizador. 897. O sideral 9970, sob vetoração para sequenciamento, reduzir a velocidade e permitir sua aproximação. Voe para o A0 no 5, limitado pelo LOC. Desce e mantém 4.010. Altímetro em Salvador, 1019. Sideral 9970. Acima, PROA é 0, 1, 5.